Sobre esta realidade, nós não podemos de facto adormecer, temos que refletir sobre quais são as suas causas, o que é que está por detrás do acidente vascular cerebral, e o que é que podemos fazer em prol desta triste, mas realidade portuguesa. Alguma coisa se tem feito, temos evoluído, já lá vamos realmente falar, porque os fatores de risco são diversos e sobre eles eu posso me pronunciar desde já, fatores que podem de facto levar a que apareça um AVC, um acidente vascular cerebral. Falamos em fatores de risco, depois a nossa nutricionista irá falar, a obesidade, hipertensão arterial, porquê, enfim, porque é que acontece. Eu falarei, ou melhor assim, muito pela rama de uma entidade médica que é a fibrilação auricular. A fibrilação auricular é uma doença do coração, é uma espécie de descontrole do funcionamento cardíaco que tem que ser detectada muito cedo. É como que o coração, como se o coração funcionasse de forma descontrolada. É uma situação que pode levar a AVC, e um em cada três portugueses com fibrilação auricular vai sofrer um AVC. Um em cada três portugueses. Portanto, a fibrilação auricular é uma doença que pode atingir, pode aparecer em qualquer idade, em todas as idades. A fibrilação auricular afecta um em cada 10 portugueses com mais de 70 anos, mas pode aparecer em qualquer idade. Não é difícil de detectar, ela às vezes até pode ser detectada de uma forma simples, palpando o pulso, e todos nós podemos sentir se o nosso pulso está a bater, porque o coração, por norma, é uma espécie de relógio, não é? E trabalha certinho. Mas se palparmos o nosso pulso e verificarmos que ele não está a bater de forma certa, certinha, podemos ter uma fibrilação auricular, e então o melhor que temos a fazer é, se ainda não fizermos, ir ao nosso médico de família, se tiverem a sorte de o ter. Se não tiverem a sorte de o ter, terão que procurar outro. E fazer uma coisa que o médico vos irá com certeza mandar fazer, que é um simples eletrocardiograma, e imediatamente detectarão uma fibrilação auricular, que tem hoje em dia um bom tratamento, um tratamento importante com anticoagulantes, e a partir daí, claro que a situação ficará praticamente controlada. Pronto, eu penso que para já, poderei depois dizer mais umas coisinhas, mas eu para já deixar... Fernando Moraes, deixa-me fazer duas perguntas que acho que são importantes. O AVC não se pode ter aquela ideia que o AVC é só para pessoas de certa idade. AVC é uma doença que pode, enfim, como disse há pouco, ser para mais novos, menos novos ou mais velhos. Não há essa ideia de a pessoa, quanto mais idosa, enfim, poderá ou não ter mais probabilidades, mas não é só uma doença que possa atingir pessoas com maior idade. Pois, essa era de facto, provavelmente, penso eu, a realidade portuguesa há uns anos atrás, mas hoje já não é bem assim. O AVC, o acidente vascular cerebral, de há uns anos a esta parte, tem vindo a atingir escalões etários cada vez mais jovens. Hoje é frequente, infelizmente, e nós vamos tendo conhecimento disso, termos adultos numa idade média da vida, 50 anos, 60 anos, que sofrem um AVC. Já não é propriamente como era antigamente, a chamada, uma das doenças, digamos assim, sem ofensa, as doenças dos velhos, né? Que os deixava na altura com sequelas, uma parte do corpo paralisada, com perturbações da voz, da fala, não é? Mas hoje, infelizmente, vamos tendo esta realidade de que é o AVC estar a atingir escalões etários mais jovens, mais novos, e preocupante é que é em adultos ativos, na fase ativa da vida, com todas as repercussões que daí vão ocorrer no trabalho e na sua vida pessoal, não é? E profissional. Precisamente, isso poderá ter a ver com o stress, enfim, que hoje se vive de uma vida intensa, poderá também ter a ver, e já iremos certamente a falar até com pessoas ligadas, com psicólogos, e até a ver com alimentação, mas poderá ter alguma influência essa vida intensa que hoje todos nós levamos cada vez mais? Pronto, sobre depois essa parte, portanto, sobre o que é que está por detrás do acidente vascular cerebral. Claro que nós sabemos hoje, indiscutivelmente, que também o stress e a vida ativa e muito estressante que muitos de nós hoje temos é um dos fatores de digamos assim, de aparecimento em escalões etários mais jovens. É uma realidade. Há, claro, que obviamente depois os outros fatores de risco, não é? A obesidade, a hipertensão arterial, alimentação, enfim, o tabagismo, e uma coisa que depois a minha filha não deixará de falar, que é o sal, não é? Que é uma das coisinhas que infelizmente se vai trabalhando com alguma dificuldade no nosso país, mas alguma coisa se tem feito nesse sentido. Hoje já há, e há campanhas já, algumas até a nível de saúde pública, que se fazem para diminuir o sal no pão e, enfim, na comida, Rita. Ainda assim, não notas, por exemplo, que eu vou aproveitar a deixa, com a vida ativa das pessoas, muitas vezes não há procura realmente de um médico, tal. É certo que muitas vezes o serviço está caótico, mas não achas que as pessoas vão deixando andar, não vão ao médico, não fazem as análises de rotina, os exames, não notas isso? Sim, pronto, e de facto o facto de nem todos os nossos utentes serem médicos de família, obviamente não vai facilitar as coisas, não é? Precisamente. Porque se todos os nossos utentes pudessem de facto ter um acompanhamento regular, não é? Pudéssemos organizar bem as nossas consultas de diabetes, de hipertensão arterial, e já agora deixem-me aqui dizer, se elas tivessem também o acompanhamento de uma nutricionista, as coisas seriam de outra forma. Mas pronto, à parte desse aspecto, nós sabemos hoje que as coisas vão melhorando, mas pronto, há muito para fazer, há muito para fazer. E há aqui um aspecto que eu não sei se posso falar já, que é a questão da via verde AVC. Sim, que é muito até importante. Talvez dos sinais, não e é? Quem nos está a ouvir, que sinais é que deve estar atento para sinalizar um AVC? Pronto, então, muito sucintamente, é assim, todo o cidadão, toda a pessoa que sinta que a sua voz, de repente, subitamente mudou, perturbação da voz, que de repente começou a ter uma parte do corpo com pouca sensibilidade, diminuição da sensibilidade numa das partes do corpo, que há uma parte do hemicorpo que realmente não está a movimentar-se bem, pelo menos por aqui a pessoa não deve ficar quietinha, não pode ficar sossegadinha em casa, tem que, deve acionar esta linha verde. Esta linha verde AVC existe, foi um grande progresso também de facto na prevenção, no tratamento e das consequências do AVC, que é acionar imediatamente o 112, imediatamente através da linha CODU. Nós temos 4 CODUs em Portugal, 4 CES, uma delas funciona em Coimbra. Temos 30 centros de AVC em Portugal, portanto as coisas estão a andar. Imediatamente a pessoa diz os sintomas que tem, que está a sentir naquele preciso momento, não é? Do aparecimento súbito, a perturbação da voz, ou a dormência, ou o formigueiro de um dos lados do corpo. E, eventualmente, se a central entender que efetivamente poderá tratar-se de um AVC, a pessoa é imediatamente enviada para um centro de AVC, onde, se chegar num período útil de 4 horas, poderá ser imediatamente tratada e sem sequelas. Uma das notas também, penso que os sintomas poderá ter a ver com visão também, não é? Também. Visão, perda de visão, ou turva, visão turva. Perda de visão, também. Mas hoje penso que depois aqui haja... Irão falar sim, sobre isso. Claro. Sim, a doutora Mariana Paixão também está... Claro que sim, ainda assim... E os micros, atenção, os micros estão todos abertos, quem quiser intervir, claro. E falar, acho que essa interação é importante. Eu tenho, não? Que falar da prevenção, não é? Temos vindo a falar aqui nas outras rúbricas, eu acredito que há muito trabalho para fazer neste sentido, que é o AVC pode ser de alguma forma prevenido. Já falámos da obesidade, do peso, de hábitos alimentares. Um dos grandes que nós falamos, e é engraçado, é pena vocês não verem, mas depois o Sr. Albino partilha a fotografia com vocês no Facebook, eu trouxe a quantidade de sal que supostamente deveríamos... Ora bem, não deveríamos chegar a esta quantidade ao longo de um dia, apenas. Estamos a falar de 5 gramas. E eu trouxe uma colher ligeiramente mais pequena que a colher de chá. Pronto, ou seja, 5 gramas são uma colher de chá assim cheinha. Quer dizer, se calhar muitas pessoas, só vamos imaginar, no arroz e na carne utilizam esta quantidade. Fora os outros alimentos que nós comemos com sal, e muitas vezes está escondido, vocês já falaram algum, o pão, mas não só, as bolachas, sei lá, leites achocolatados, muitas vezes têm uma grande quantidade de sódio. Então aqui temos um grande trabalho a atingir, porque a quantidade de sal que ingerimos diariamente é muito grande, ultrapassa estas 5 gramas, ultrapassa a colher de chá, chega a atingir as 15 gramas. Eu li um artigo que muitas vezes, e nós portugueses podemos chegar aos 12, 15 gramas de sal por dia. É uma grande quantidade. Não pense, e muitas vezes eu ouço muito isto, que é as pessoas dizerem: eu como meio sal. Eu não sei o que é que vocês entendem por meio sal, eu também não sei definir. Ainda assim, temos como prevenção diminuírem a quantidade de sal, controlarem o vosso peso, terem um peso saudável, terem uma vida ativa. Realmente a equipa não tem um professor de educação física, mas eu sei que ele iria falar sobre isto, de terem uma vida ativa, combaterem o sedentarismo. Eu penso que passa muito por aí. Não estou a falar de dias de festa, não é? Todos nós temos o nosso dia de festa. Ontem foi o Dia Mundial da Alimentação. E houve muita instituição a assinalar esse dia. Foi. E temos que assinalar estes dias, eu acho, porque, claro, não vamos fazer tudo correto só num dia. Mas eu acho que tem que ser valorizado este dia. Ontem estive com a equipa do Centro de Saúde, com a enfermeira Alexandra, na Casa da Obra, e estivemos a falar um bocadinho sobre a alimentação. E foi o que eu disse, eu falo de hábitos diários, não do dia-a-dia. Não de dias de festa, porque dias de festa eu acho que sim, que todos nós devemos ter. O problema é que muitas pessoas fazem do dia-a-dia dias de festa, dias de excesso, e pronto, eu acredito que o corre-corre, e se calhar vocês também vão tendo nas vossas consultas, pessoas que na correria não procuram um médico, não fazem análises, não fazem coisas básicas de rotina e deixam andar, não é? O que é que vocês acham? Pois é, agora claro que sim, claro que sim. Aliás, e complementando também aqui a informação médica, do ponto de vista psicológico, também há aqui um conjunto de fatores de risco que devem ser atendidos, não é? E falamos de fatores de risco tais como o stress do dia a dia, a ansiedade, não é? Que são duas das perturbações dos nossos dias, não é? Algumas características de personalidade também, a qualidade do sono. Temos cada vez mais jovens adultos a dormir cada vez menos horas por dia, consequência muitas vezes lá está, da vida agitada, do stress, tanto do stress do dia a dia. E de facto, assim, nesse sentido, também a prevenção do AVC, em muitos casos, depende de cada um de nós, porque cada um de nós também tem um papel determinante no sentido de adotar um estilo de vida mais saudável e que desencadeie menos ciclos de ansiedade e de stress, não é? Porque sabemos que a ansiedade, quando também atinge determinado nível, não é? É altamente prejudicial para a nossa saúde, e está também entre um dos fatores de maior risco para a probabilidade de, claro que associado a muitos outros fatores, não é? Para a probabilidade de aparecimento de um AVC. Lúcia, há muita gente a procurar hoje os psicólogos, a procurar os profissionais, enfim, pessoas que têm esses tais problemas, ou pelo menos sentem que há alguma dificuldade, acha que se procura mais hoje esses profissionais ou não? Ainda há aquela, não vou ao psicólogo porque acho que não é para mim. Aqui já falamos em pós-AVC, não é? Precisamente. Uhum. Eu penso que o estigma em relação à procura deste tipo de serviço reduziu significativamente nos últimos anos. O que é facto é que, portanto, o serviço público também não oferece profissionais nesta área, não é? E mesmo não só para a prevenção da patologia que estamos aqui a falar hoje, mas para a prevenção de muitas outras, seria fundamental também o Serviço Nacional de Saúde, de facto, reforçar o quadro de técnicos, portanto, nesta área. Até porque é um complemento fundamental, porque nós falámos aqui portanto, em estilos de vida menos saudáveis, que muitas vezes também até o stress do dia a dia acaba por nos conduzir a perpetuar, não é? Mas o que é facto é que, se calhar, se também a componente psicológica até pudesse estar mais presente no âmbito da saúde, da consulta familiar, o trabalho em equipa, não é? Esta seria uma das áreas. Exatamente. Seria uma das áreas que poderia ser reforçada, trabalhada de outro modo, não é? E com resultados visíveis, não é? E certamente iríamos poupar. É? Precisamente. Ah, porque há um acompanhamento que assim perde-se um caso, poupar, claro. Sim, sem dúvida. Quantas pessoas é que descuram esta questão do sono, não é? Uhum. Passa, a pessoa sente-se cansada, mas não procura ajuda. Não procura. Antes do AVC, mesmo depois do AVC, aquilo que nós vemos mais quando existe um AVC e depois em termos de reabilitação, nós vemos uma reabilitação muito virada para a parte física. Uhum. E depois a parte psicológica, não. Cognitiva neste caso, porque estamos a falar do cérebro em si, é afetado em termos mesmo de matéria, estamos a falar mesmo de um órgão perdeu atividade. Então esse órgão também tem que ser valorizado. E são coisas que às vezes o doente não se apercebe, que é as mudanças comportamentais, afetivas, muito importantes, e às vezes vemos pessoas que se tornam inválidas até para realizar o seu trabalho. E as mesmo atividades de vida diária também. Exatamente, não? São muito afetadas. O problema tem as atividades de vida diária. E o psicólogo neste aspecto é muito desvalorizado. E penso que devemos dar muita atenção, porque às vezes são doentes mais irritativos, o comportamento muda, nem que seja um bocadinho, eles sabem que eu estou diferente, mas não sei explicar o que é que se passa. E muitas vezes o complemento da fisioterapia, que muitas vezes é feito em centros reabilitativos e em hospitais, e são encaminhados para isso, é a parte mais visível, é a parte mais fácil de se ver como é que um AVC teve uma afetação cerebral. Depois, este lado que está um pouco mais escondido é muito difícil de avaliar. E o psicólogo está cá mesmo para isso, para dar este apoio que muitas vezes é necessário e é descurado pela maior parte dos doentes. Uma das coisas que eu noto é a falta de resposta. Aliás, já fui falar aqui do Serviço Nacional de Saúde, nosso Serviço Nacional de Saúde, que de facto há uma referenciação numa urgência, por exemplo, pelo médico, e depois o encaminhamento dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde não funciona. Aí perde-se muito, perde-se, enfim, o próprio doente fica à deriva porque não há um acompanhamento, não é? Não há psicólogos, não há nutricionistas, não há terapeutas da fala. E portanto perde-se todo, por exemplo, o médico do Dr. Fernando, ao encontrar uma pessoa, como é que vai fazer para referenciar dentro do que é o Serviço Nacional de Saúde? Pois é, essa questão é muito importante. É um facto, essa questão é muito importante. E quando eu há bocadinho dizia que temos dado passos positivos, não só na detecção precoce, como no encaminhamento das situações agudas, né, para os hospitais, efetivamente os centros de saúde não têm acompanhado, na minha perspectiva, esta evolução. E porquê? Porque o médico de família, né, e o enfermeiro de família, não são suficientes para resolver todas as situações com que hoje nos deparamos. Estas equipas têm que ser reforçadas inevitavelmente e, efetivamente, eu há bocadinho, quando falava da importância de uma nutricionista no centro de saúde para fazer toda a educação alimentar. Porque, obviamente, tudo também passa por uma alimentação saudável. E nós sabemos quantos problemas e AVCs nós temos porque não há uma informação sobre o que é uma alimentação saudável. Mas também é verdade que estas equipas deviam também ter um reforço das equipas de psicologia, porque, como dizia a doutora Mariana Paixão há bocadinho, depois de um AVC todas as pessoas ficam afetadas psicologicamente. Portanto, elas têm que ter um acompanhamento. Não podemos estar só a ligar à artéria que ficou comprometida, à parte do cérebro que realmente deixou a ser irrigada, à função dos órgãos que foram comprometidos, mas depois até aí o psicológico. A pessoa que entrou depois numa depressão porque realmente viu-se afetada nas suas capacidades motoras e até nas suas capacidades mentais, e que depois não vai ter um acompanhamento num centro de saúde da sua área. Não pode, em princípio, não podemos estar como estamos ainda hoje, só virados para os fármacos. Os fármacos não resolvem tudo. Pois não. O médico família resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Hoje estamos realmente no tempo em que as equipas multidisciplinares são necessárias e têm que ser, e a tutela tem que ter uma visão muito atenta nesta matéria. Entendes? Cada vez mais se promove essas equipas, mas depois não há respostas. Claro, porque nós depois no terreno deparamos-nos com as situações e depois não lhes podemos dar o devido encaminhamento, porque a Coimbra não pode resolver todas estas situações. O Hospital da Universidade de Coimbra não tem capacidade de resposta. E é onde tudo para. E depois acaba por se dar dicas de bolso, não é? Toma lá esta dica, toma lá esta, porque eu ouvi dizer que isto faz bem. E não podemos andar assim, não é? Seja na parte da alimentação como da vossa. E a terapia da fala, como é que fazemos em termos de terapia da fala nos centros de saúde? Como é que fazemos? Nós já falámos disso, Stephanie, há tempos, não é? O problema que há em eu tinha um familiar que precisou há tempos. Quem tem dinheiro vai pagando no privado. Quem não tem, ou vai para Coimbra ou vai, pronto, anda por aí assim, de facto, com sérias dificuldades, que isto é complicado. Não só as dificuldades hoje de terem acesso a um técnico, um profissional, mas depois as dificuldades que há na deslocação, não é? Porque depois não se conseguem deslocar, não têm meios, não têm posses, muitos deles, e enfim, o doente perde-se, fica por aqui sem qualquer tipo de apoio. E fica mesmo pelo caminho, não fica? Sim, a maior parte das vezes é verdade, não é? Infelizmente. Eu hoje, como terapeuta da fala da equipa, gostaria de falar um bocadinho do pós-AVC, de como é que o terapeuta da fala realmente pode ajudar um paciente que sofreu um AVC, porque realmente os estudos dizem-nos que 50% das pessoas que sofrem AVC ficam com limitações graves, não é? Que depois comprometem a sua qualidade de vida. Portanto, aqui o AVC e a terapia da fala pode ajudar um paciente, uma vez que a maior parte das vezes os pacientes demonstram uma incapacidade ou uma dificuldade na alimentação, ou seja, em beber e em comer de forma adequada, aquilo que nós chamamos de disfagia, não é? Ou seja, há aqui uma dificuldade em preparar o alimento, não é? Nesta preparação do alimento que começa na nossa boca, não é? Na região da cavidade oral, até ao estômago. E aqui é uma área muito preocupante, uma vez que há risco de pneumonias graves de aspiração, uma vez que, por vezes, o alimento, o bolo alimentar, não chega ao sítio que deveria chegar, não é? E podemos aqui ter mesmo casos que podem levar à morte, não é? Portanto, é aqui uma área bastante importante e grave e que devemos ter um cuidado redobrado em trabalhar com estes casos. Aliás, novamente, os estudos remetem-nos aqui que 51% a 71% das pessoas que sofrem AVC ficam realmente com perturbações de deglutição, que foi isto que eu acabei de falar, não é? Tanto em dificuldades de mastigação, como dificuldades na movimentação da língua, encerramento labial às vezes não é feito de forma adequada, etc, etc. Para além disto, realmente também podem existir dificuldades na área da expressão, ou seja, na fala, que muitas das vezes acontecem também, porque os movimentos dos músculos não são coordenados, o que faz com que a pessoa sofra aqui um bocadinho com isso, porque não se consegue fazer entender. E aqui estamos perante uma disartria ou uma apraxia da fala. Para além disto, também há outra área muito importante que também pode ser afetada, que é a linguagem, que é quando as pessoas não conseguem nomear coisas, não é? Não conseguem dizer o nome de certos objetos, quando há aqui uma dificuldade na nomeação. Para além disso, também quando tem dificuldade em compreender o que é que lhe é dito, porque a compreensão muitas das vezes também está afetada nestes pacientes, e por aí fora. Para além destas áreas, também muito frequente, são as paralisias faciais, não é? Em que a motricidade orofacial, ou seja, toda a musculatura da face e cintura escapular está afetada. Portanto, há uma incoordenação novamente também dos músculos e uma fraqueza que leva a que haja uma paralisia. Portanto, de uma forma geral, são estas as áreas que o terapeuta da fala pode ajudar. Claro que estas alterações podem ser permanentes ou temporárias, vão depender sempre dos fatores de prognóstico, não é? Tanto da idade do doente, da lesão, da extensão da lesão, não é? Do próprio AVC que a pessoa sofreu, porque há vários tipos de AVCs, não é? A idade da pessoa, etc, etc. Naturalmente, Rita, e isto tem a ver com a alimentação, a preparação dos jovens para o futuro, hoje que se come cada vez pior, embora saiba que há e houve algumas restrições a nível de escola, das comidas rápidas, em estar os bares fechados na hora do almoço para evitar algumas coisas, algumas coisas já se melhorou e nós começámos já há 4 anos, temos vindo nesta luta, não é? Temos vindo a falar, já notámos que há melhorias, mas não é o suficiente, muito mais se tem que fazer. Sim, muito mais tem que fazer na prevenção, no exemplo, os pais perceberem que são, sem dúvida, um exemplo e se querem que os filhos o façam, também o devem fazer. Em termos de legislação, eu também acredito que temos que reforçar um pouquinho mais as escolas, mas eu falo, por exemplo, também, vou dar um exemplo prático, a oferta de leite achocolatado aos mais pequeninos, será que é mesmo necessário? Será que é esse o caminho? Será que não deveríamos introduzir outra opção para substituir o leite achocolatado? Quando falamos já no pós-AVC, eu vou aproveitar a deixa da Stephanie, quando falou das dificuldades com a alimentação, tanto na mastigação como na própria deglutição ou até digestão. Muitas vezes, pós-AVC, vamos imaginar um AVC com alguma extensão, o que é que acontece? Se a pessoa vai para um lar ou vai para uma instituição, o que muitas vezes oferecem, e desculpem, mas vou passar a publicidade, embora existam marcas brancas, o que oferecem é uma Cerelac, é uma papa açucarada, que não é propriamente isso que a pessoa vai precisar. Muitas vezes, nem sempre, quer dizer, muitas vezes não tem a consistência correta. Sim, as pneumonias de aspiração são uma realidade, que são empurradas ainda por cima muitas vezes com água, não é? Exatamente. Quer dizer, é um erro absurdo, mas pronto, aí entramos noutra área, que é a malformação das pessoas que estão nestas instituições. Voltamos à questão também da mão de obra barata, não tem informação, é uma realidade. Muitas pessoas, não estou a generalizar, está bem? Há pessoas que sim que têm informação, infelizmente. Pronto. É um grande trabalho que temos, sim, tanto na consistência dos alimentos como no tipo de alimentos a escolher. A alimentação com a medicação, claro, a medicação é fundamental e ainda bem que existe, não só na prevenção. Eu ainda ontem estava com o meu pai e estávamos a ver os dois, até alguns números, estávamos a ver também o papel da medicação, em que dizia que sim, que até na prevenção, lá está o procurar um médico, ir à consulta de rotina é importante, porque a medicação também pode ter um papel muito importante e tem, não se, os números... Desde, ajuda-me, os números estão a baixar, portanto, as últimas estatísticas até 2011, os números têm vindo a diminuir. Acreditamos que pode ser. Redução. Não é? Tem havido uma ligeira redução, portanto, alguma coisa está a ser feita. Mas ainda muito tem de ser feita. Sim, claro. A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral diz que o tratamento passa exatamente pela prevenção. E esta prevenção não só no antes, mas também no pós-AVC. Nós estamos a falar de algo que vai ficar para toda a vida. Não quer dizer que não se consiga recuperar funções, porque conseguimos, mas tem que ser um trabalho árduo e sempre trabalhar... E multidisciplinar, que muitas vezes não é feito. Não Sim. funciona, exatamente. Mas é preciso também ter noção que o AVC pode, e normalmente é uma das causas de instalação de um quadro demencial. E as pessoas têm que ter noção que a degradação, o cérebro vai envelhecendo, e se nós temos algo que se instalou, como o AVC, essa degradação pode ser feita mais rapidamente e haver um quadro de demência. Por isso existem estas equipas que permitem, pelo menos que não que haja uma degradação, evitar essa degradação, que seja maior, tentando... prevenir a pessoa até para o seu dia-a-dia, dando resposta àquilo que ela necessita e às suas dificuldades. E isso não é tido em conta. Nós sabemos que se um AVC tem uma parese, neste caso, seja dificuldades motoras, a nível de um braço ou de uma perna, ou mesmo da fala, nós trabalhamos isso, mas depois vem o outro lado, porque o cérebro é um músculo, também pode ser trabalhado, sim, e não se deve descurar e não se deve tentar focar só no lado do corpo. Está tudo aqui em cima, como eu costumo dizer, e às vezes não olhamos o todo, e só apenas uma parte. O papel importante que tem um neuropsicólogo neste tipo de... Sim, nós normalmente a neuropsicologia vira-se muito para aquilo que é o comportamento, mas tendo por base o cérebro, ou seja, nós temos funções, o cérebro coordena o nosso corpo, coordena os nossos órgãos, portanto tem uma base muito específica, cada AVC é específico, como é óbvio, mas se nós estamos a falar de um AVC que afeta a parte, por exemplo, da função cognitiva, das funções executivas, seja o planeamento do nosso dia-a-dia, seja, por exemplo, mesmo a cozinhar, saber como vamos fazer aquelas etapas do arroz. Primeiro eu tenho que pôr a cebola, tenho que fazer o refogado. São etapas que nós temos que fazer. São pequenas coisas que a pessoa não nota no início. Pode ter noção que existem mudanças, mas são pequenas mudanças que se vão notando, que não são trabalhadas e que nós podemos diagnosticar a nível do funcionamento cognitivo em clínica e trabalhar especificamente, pelo menos para que pode não ser uma coisa reabilitativa, ou seja, podemos não ter esta função, pode não voltar àquilo que era, mas pelo menos podemos compensar outros mecanismos. O cérebro é fantástico, tem esta capacidade de conseguir dar a volta e temos que puxar por ele. Penso que sim. E a neuropsicologia pode fazer isso sempre a par com outras áreas. É, e eu acredito que aqui a equipa em conjunto com o médico, que pode estar no papel preventivo da detecção e, neste caso, pós-AVC, para medicar da forma mais correta possível e monitorizar, certo? Certo. Eu acredito que também em conjunto com a psicologia, a neuropsicologia, a terapia da fala e também da nutrição, porque tudo pode correr bem, o doente pode estar muito bem medicado, mas se não se está a alimentar, a nutrir de forma correta, se só está a comer papas, vai dar asneira, vai perder massa muscular, vai perder funções vitais. Pode até estar com acompanhamento psicológico, mas chega a um ponto em que este processo demencial vai ser acelerado, porque não estão a existir absorção de nutrientes essenciais, como os ômegas, como vitaminas, outras vitaminas lipossolúveis, como antioxidantes. A hidratação, que temos vindo aqui a falar tanto, é fundamental. Mas vamos imaginar, eu vou hidratar o doente e não tenho o apoio da terapia da fala. Se este doente não consegue engolir de forma correta os líquidos, é exatamente isso? Aliás, eu gostava também, já que a Rita falou nisso, é muito importante aqui as dietas, não é? Porque realmente, como eu falei há pouco, pacientes que tenham problemas na deglutição, não é? Há muitos deles que têm problemas para a deglutição de líquidos ou de outras consistências, por exemplo, sólidos, mas os líquidos realmente é mais frequente. E muitas das vezes isso não é tido em conta, e o que acontece depois são situações muito graves, não é? Porque fazem a expiração da substância que ingeriram, não é? Oh, Stephanie, deixa-me fazer um parênteses. Explica, se calhar, a quem não está tão por dentro do que nós estamos a falar, propriamente o que é a disfagia, não é? Se calhar muitos não sabem. Foi o que eu falei há pouco. A disfagia realmente é quando há uma dificuldade na deglutição. Não é? Portanto, isso pode partir pela parte de dificuldades mastigatórias, há vários fatores que podem levar a uma disfagia, não é? Até porque a preparação do bolo alimentar até a chegada ao estômago passa por várias etapas e é uma sequência. Portanto, basta falhar uma e a sequência... Para já não ir tudo como deve ser. Exatamente. Porque a pessoa pode nem se engasgar, não é? Pode ser muito... Exatamente. E um dos sinais é mesmo esse, o engasgo, sim, não é? E pronto, e depois, para além disso, há realmente aqui dificuldades que poderão ser encontradas nos pacientes, como estávamos a falar da ingestão de líquidos, da água. E muitas das vezes as pessoas, que os cuidadores, não é, também desconhecem e insistem que deve ser dada a água à pessoa, e realmente deve continuar a ser dada a água, mas temos que ter aqui um cuidado, que é modificar aqui a consistência para que a pessoa consiga fazer a sua deglutição de forma segura. Isso utiliza-se já, não é? Existem produtos específicos para também, mas existem, sim, dicas caseiras. Exatamente. Eu e a Stephanie, por vezes, vamos partilhando algumas dicas, que existem dicas caseiras, porque assim, estes doentes, sim, precisam de um bom aporte calórico, mas também temos pessoas com AVC obesas, portanto aqui, exatamente, tudo tem que ser medido. Eu não posso estar a gelificar uma água, neste caso, com uma quantidade de açúcar muito grande. Então aqui existem muitas dicas, isto é um mundo. Nós, só nos deu uma hora, mas nós devíamos ter mais tempo. E só faltam 9 minutos para a 1 da tarde. Já como vem, começámos às 12h15 e é quase uma hora. Dr. Fernando Moraes, aqui, eu estava-me aqui a interrogar, a pessoa fala no AVC, às vezes pode não ter tido um AVC, pode ter tido um AIT, ou corrija-me se estou a dizer errado, e então poderá repetir e aí fazer um AVC. Há sempre sinais de alerta e é esse tem que ter que ser cuidado. E também há uma mudança dos estilos de vida para que as coisas não se repitam, não é? Certo, pronto, os sintomas do AVC podem eventualmente regredir, é difícil, mas pronto, hoje já demos passos nesse sentido e temos realmente, como já falei há bocadinho, a via verde, que se o doente atingido por um AVC nas primeiras 4 horas chegar a uma unidade de AVC, através do tratamento que lá é efetuado, não é, que vai remover o trombo, pode ficar sem sequelas. Pronto, de qualquer forma, um acidente vascular cerebral, por norma, é um acidente que dá sequelas, não é? O acidente isquémico transitório, normalmente nas 24 horas imediatas regride, portanto é um acidente isquémico transitório. Pronto, é diferente do AVC, que normalmente não regride e os sintomas persistem, não é? A situação persiste, a situação... E essa é a minha pergunta, porque as pessoas às vezes dizem que tiveram um AVC e às vezes não é um AVC, claro, que tiveram. Às vezes tiveram um acidente isquémico transitório. Depois... Nesse era o que eu estava a dizer, isso pode ser um alerta para mudanças, como eu disse, dos estilos de vida futura. Claro. Não é? Exatamente, e a pessoa, se de facto não tem tido acompanhamento médico, deve começar a procurar um médico de família, de preferência, né? Porque nós... Para passar a ser acompanhado a partir de... ter o seu acompanhamento, até porque nós realmente temos que fazer um reforço novamente nesta ideia, a prevenção tem que estar sempre em primeiro lugar. A prevenção é essencial e, tal como a doutora Lúcia Prata há bocadinho falou, também já disse e penso que a Rita também, a mudança dos estilos de vida, portanto, a promoção dos estilos de vida saudáveis, a alimentação saudável, ter cuidado com a ingestão de sal. Nós estamos realmente a ingerir em Portugal muito sal, portanto é necessário haver uma mudança na legislação, porque eu não aceito que hoje eu queira ir a um restaurante e tenha que levar com toda aquela dose de sal, quando o sal devia estar na mesa, e quem quer mais sal, põe mais sal, e quem não quer sal, não põe sal. Eles fazem isso, põem muito sal e depois ainda põem um pacotinho de sal para quem quer mais. Mas nós continuamos aqui com esses hábitos que estão realmente muito arraigados na população, e a legislação de facto tarda em obrigar a que esta forma de restauração continuar a atender os seus clientes, continua e persiste. Pronto, há um lobby aqui que funciona e que... Temos que mudar um bocadinho este paradigma, não é? E temos que mudar. E ainda assim há clientes que reclamam que tem pouco sal. Mas hoje já há aí, de facto, também, há um bocadinho também tive a falar isso com a Rita, o semáforo, não é? Que é, sim, a possibilidade de cada um poder ir ao supermercado. É na rotulagem dos alimentos. Exatamente, explica lá já agora. É na rotulagem dos alimentos, embora nem todos os supermercados têm, é um supermercado específico, mas eventualmente poderia ser abrangido a outras, que é para melhor percepção. Nem toda a gente sabe ler os rótulos, não é fácil. Então, muitas vezes temos o semáforo, que é o verde, o vermelho e penso que será o amarelo. Eu não sei se é o amarelo ou se é o laranja. E então, para mais fácil percebermos, vamos imaginar que temos um iogurte. Se o vermelho estiver no açúcar, significa que esse iogurte tem muita quantidade de açúcar. Vamos imaginar que compramos umas tostas, que o sal tem o retângulo vermelho. Então essas tostas terão muito açúcar, muito sal neste caso. A procurar alimentação saudável. Exatamente, fazer escolhas mais ponderadas, mais conscientes. Eu só queria acabar a minha intervenção, depois deixo as meninas falar ao caso, se permitir, só de duas formas. Primeiro, resumo-se a situação atual é isto. Prevenção, em primeiro lugar, é fundamental, porque nós estamos a falar de uma entidade que em Portugal mata 40 mil portugueses por ano, portanto, e já se fez alguma coisinha, estivemos a ver que estão a melhorar os nossos dados estatísticos, não só na morte como nas sequelas, mas temos que realmente voltar outra vez aqui a falar na importância de reforçar os cuidados primários, de equipas multidisciplinares que funcionem de facto, que ajudem as pessoas. Não é só, o papel não pode estar só centralizado no médico de família e no enfermeiro de família. Portanto, há aqui uma equipa multidisciplinar que tem que funcionar, não só na prevenção, mas também depois na situação instituída. Esse é um aspecto que é vital e que temos que falar. Portanto, e é fundamental, é reforço dos cuidados primários, de equipas multidisciplinares. E a outra, como também já falámos, é a mudança da legislação. A legislação aqui tem que intervir, um papel... de forma a que as pessoas possam melhorar a sua qualidade, a sua alimentação, e melhorar também, claro, mas já falou também, já agora aproveito para dizer assim rapidamente, que a doutora Lúcia também falou, na importância de combater a ansiedade, de combater o stress, melhorarmos o nosso controle da tensão arterial, de que melhorarmos também, diminuirmos a obesidade, que é uma outra epidemia que alastra. E a pessoa, de facto, melhorámos também a distribuição e a vinda de médicos de família, para que se o doente não senta ou possa suspeitar que tem uma fibrilação auricular, imediatamente se possa dirigir ao seu médico para confirmar se tem essa fibrilação auricular e possa fazer o tratamento adequado, porque o risco de AVC é muito grande, é 6 vezes mais num doente com fibrilação auricular do que um doente que não tenha fibrilação auricular. Pronto, e agora era isto que eu tinha para... E se calhar estamos a esquecer de um ponto importante, que é atenção a fumadores, Uhum. Ingestão de álcool também tem tudo a ver. E os próprios antecedentes familiares, não é? Porque aqui também é um papel fundamental as pessoas que já têm antecedentes familiares de terem aqui uma atenção especial. Ainda psicólogo assim, aí também tem um papel importante, não é? Sim, também. Stephanie, só dar-me um jeitinho nesse micro só para a voz da Lúcia sair mais. Isso mesmo. Obrigado. E uma vez que estamos a falar também no contexto familiar, estamos a esquecer aqui também de um elemento fundamental, que são os cuidadores. No que diz respeito ao tratamento, não nos podemos esquecer dos cuidadores, que têm um papel fundamental em toda a recuperação do doente. Os cuidadores também precisam de ser cuidados e orientados. E muitas vezes o trabalho que eu penso que também é realizado, até mesmo nas consultas com o médico de família, é um trabalho muito psicoeducativo, não é? De como lidar com aquela que muitas vezes é uma nova condição de vida. Pode ser. Já pode estar preparada, não é? Sim, sim, não é? Sim. E que muitas vezes acaba por induzir stress, cansaço, não é? Portanto, nos cuidadores, não é? Que são as pessoas que estão presentes e que lá está. Às vezes estão apanhando a surpresa com estas situações e depois não sabem como mudar e apoiar. Ou seja, não é? Também é importante promover aqui um conjunto de recursos emocionais no próprio, não só no próprio doente, não é? Mas também nos cuidadores para lidar com aquela que muitas vezes é uma nova condição, uma condição de vida. Felizmente, muitas vezes transitória e temporária, não é? Mas outras vezes não. Mas muitas vezes permanente. Este seio familiar é essencial, pelo menos na motivação, muitas vezes. Sim, do doente. A motivação até para a própria reabilitação, não é? Exatamente. Porque sabemos que, do ponto de vista psicológico, uma das patologias associadas é o quadro depressivo, não é? Porque, portanto, o doente depara-se de um dia para o outro, lá está, com uma nova condição e com um conjunto de limitações que tem que fazer face, não é? E de facto, associado também à questão da neuropsicologia, à promoção de um conjunto de funções cognitivas que efetivamente possam estar comprometidas, é importante também, do ponto de vista da psicologia, trabalhar a componente emocional da doença e passa muito por promover um conjunto de recursos a nível também cognitivo, muitas vezes fazer um trabalho muito de reestruturação cognitiva, não é? Para que a pessoa também consiga, lá está, consigamos aqui promover um conjunto de estados emocionais positivos em relação àquilo que é a nova situação, não é? Porque muitas vezes um estado emocional negativo, não é? E às vezes um quadro depressivo grave, acaba por, aliás, nunca ajuda a recuperação. Compromete todo o trabalho que depois pode ser feito por restantes técnicos de saúde envolvidos no processo, não é? Sem dúvida, é verdade. Estamos na ponta final, é uma da tarde. Como vê, isto passou, a conversa é com as cerejas. Tínhamos aqui conversa para fazer quase uma mesa redonda sobre estes assuntos. Naturalmente fica aqui o repto para outra altura. Deixo-vos, enfim, para as últimas notas, aquela que nós aqui falámos e penso que é importante referir sobre o AVC. E nestas coisas há que os fumadores terem muito cuidado. O álcool, quem abusa mais ou menos do álcool, deve ter algumas regras. Uma alimentação saudável, muito exercício, nada de sedentarismos, né? Se não cresce a barriquinha e agora vem o inverno, o sofá é terrível. E portanto são alguns dos muitos passos, Rita, para que se possa prevenir de algum modo o AVC. Sim, são esses passos, mais alguns. A equipa teria muito mais a acrescentar, realmente o tempo voa. Eu não podia deixar de agradecer ao Sr. Albino mais uma vez por esta oportunidade. Não, e a rádio funciona precisamente para isso, não é? São as tais indicações, hoje falámos do AVC. Exatamente. Hoje amanhã, perdão, tenho que ir a uma terapeuta para falar. Eu acho que sim, podemos fazer a deixa, não é? Já fazer pronto, sinal, pronto. O encaminhamento. Dizia eu que lança aqui o repto, até porque vamos ter em novembro o dia diabético, o mês dedicado aos diabetes. Pode-se fazer um trabalho também aí com o Dr. Fernando Moraes e toda a equipe, enfim, quem sabe. É o repto. Sim, Rita, eu interrompi, Stephanie. Sim. Já agora, já que falámos em ir a um terapeuta da fala, gostaríamos de aproveitar, exatamente, para divulgar o nosso workshop que vai decorrer hoje sobre voz, às 2:30 na clínica. Portanto, queremos convidar desde já todas as pessoas que estivessem interessadas em participar e em conhecer o que é que deve fazer para melhorar a qualidade vocal, quer no seu trabalho, quer no seu dia-a-dia, que é muito importante. Eu vou ver o que é que a Stephanie tem... Exatamente, depois o Sr. Albino vai nos dar feedback. Eu vou ver, eu depois vejo que dá. Lúcia, estamos de novo no final. Psicólogos hoje procuram-se muito, não, procuram-se menos, ou mais. Já falámos uma vez aqui e a Lúcia disse que de facto tem que haver um trabalho todo conjunto, não é? Sim, sim, aliás, até já fizemos aqui uma rúbrica, precisamente, não é? Alusiva ao tema. Sim. Eu acho que procuram-se cada vez mais, os recursos é que são cada vez menos. Esse é um dos problemas como que nós constatamos. Inicialmente referimos. O que é lamentável, atendendo ao número de técnicos especializados que neste momento se encontram inscritos no centro de emprego. De facto, isso é um caso de psicólogo. Completamente. É lamentável. Mas é o estado da saúde mental em Portugal. Como está? Doutora Fernando Moraes, a saúde recomenda-se com a falta de médicos, que é uma luta constante, não é? Toda a população, não é só de Oliveira, mas falamos em particular de Oliveira, não se vê resolvido, cada vez se vê mais doentes com mais dificuldades, e o acesso à saúde, que devia ser um pouco de todos nós, acaba por deixar dificuldade com todas essas dificuldades. Claro, pois, é um facto. Nós sentimos aqui bem essas dificuldades no nosso centro de saúde, não é? Em Oliveira do Hospital, com a saída de vários colegas meus que se aposentaram, né? E que não foram substituídos em tempo útil e pronto, e continuamos ainda com algumas carências. Claro que obviamente isto reflete também, naturalmente, como médicos de família, em todo esse trabalho. Na saúde dos nossos utentes, até porque tendo nós que dirigir também muita da nossa atenção e dos nossos cuidados para os utentes que estão atualmente sem médico de família, para além de também tentar compensar um serviço de atendimento permanente que tem funcionado, como nós sabemos, mas pronto, com muitas falhas, faltas de médicos, enfim, e uma empresa que não cumpre propriamente bem os seus requisitos, nós, ao tentarmos resolver o problema do SAP, acabamos por destapar também o nosso ambulatório, não é? E de forma que, além daquelas carências que nós já falámos, das tais equipas multidisciplinares que também lá deveriam estar e não estão, também os próprios médicos aqui estão a faltar. E isto é claro que vai-se refletir inevitavelmente na saúde da população. Naturalmente, esse é um dos problemas que se tem lutado e não há maneira, e há quem diga que há muitos médicos que estão no desemprego, enfim, acredito que nenhum que esteja inscrito no centro de emprego, ao contrário dos psicólogos, mas de facto há dificuldade, até porque eles não vêm para o interior do país, são onde neste momento são mais necessários. Mariana Paixão, uma experiência nova, rádio, uma neuropsicóloga, como é que está hoje esta atividade? Tem os mesmos problemas das outras profissionais? A neuropsicologia é um ramo da psicologia, nunca se pode dissociar. Uma coisa da outra. Isso é algo que tem vindo a ser muito relevante, mas que só se vê lá está nos hospitais centrais. E trabalha-se em equipa multidisciplinar, nunca se pode dissociar da psicologia clínica, mas é algo que é muito importante, algo que se calhar é mais específico em termos do cérebro, aquilo que é o nosso cérebro, as suas funções, e neste caso do AVC nada é irremediável, e a neuropsicologia está aqui para dar um pequeno empurrãozinho. A ideia que havia só destas especialidades nos grandes hospitais, hoje não tem nexo isso, delas devem existir mais junto às populações, não é? Sim, sim, penso que sim, cada vez mais, tendo em conta a realidade em Portugal, penso que sim, porque isto não é de agora, o AVC não é de agora, a neuropsicologia não é de agora, mas... Cada vez se procura mais as especialidades de psicologia e penso que nunca se deve dissociar isso do Serviço Nacional de Saúde. O que é um dado positivo também, não é? Bastante. Justamente. Estamos mesmo no final, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Estamos com 6 minutos depois das 13 horas. Rita, para fechar. É para fechar. Bom, a nutrição e os nutricionistas... Só aqui um parênteses, não servem apenas para emagrecer gordinhos, servem sim para falar do que aqui estivemos. Prevenir diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cancro, entre muitas outras coisas. Não só o papel do nutricionista é fundamental, o do médico de família é imprescindível, da neuropsicologia, da psicologia clínica, da terapia da fala e outras que nós temos na nossa clínica e não estão aqui, infelizmente, que não puderam comparecer. Eu vou-vos agradecer também, agradecer ao Sr. Albino, agradeço à Rádio Boa Nova, agradeço à Mariana, ao meu pai, à Lúcia Prata e à Stefania, e agradeço-vos a vocês que nos estiveram aqui a ouvir e, mais uma vez, já é hábito, como quando é gravado, deixem o vosso feedback, é muito importante para nós, comentem, deixem no Facebook da rádio ou nos sugiram novos temas e digam-nos até como é que nós nos portamos. Nós não sabemos, nós não estivemos a ouvir, não é? Estivemos a ouvir, mas nem temos esse feedback. Por favor, partilhem connosco o vosso feedback, como é que foi, o que é que vocês acharam. Pronto, digam ao Sr. Albino e ele depois diz. Nós vamos pôr, já tenho aqui as fotos para pôr daqui a alguns instantes no nosso Facebook e naturalmente as pessoas poderão aí divulgar. Eu é que agradeço naturalmente a todos vocês estarem aqui. É uma rubrica esta, o ABC da Saúde, que vai na... já fizemos 4 anos, não é? Vamos fazer em novembro. Novembro, 4 anos. Portanto, parece que foi ontem que começámos e a Rita ali sentada ao micro, muito atrapalhada, sem saber como é que havia de começar. E hoje também estou. Olha, se eu agora fosse ver o meu pulso, estava aqui. Bum, bum, bum, bum. Mas... deve estar com alguma fibrilhação. Não estou. O feedback que temos tido ao longo deste tempo. Estás em risco. Temos aqui duas psicólogas. Estiveram muito nervosas. Temos que combater a ansiedade. Exatamente, e já agora aproveito e deixo a dica que também não podem perder, no próximo mês vamos ter aqui um evento também para combater a ansiedade e o stress, portanto fiquem atentos, nós vamos vos trazer novidades. Certamente, obrigado a todos por aqui estarem. ABC da Saúde é uma rúbrica que passa ao sábado depois das 12, normalmente gravamos essa rúbrica, hoje foi aqui sem rede e estiveram muito bem, deixem-me dizer, aliás não esperaria outra coisa de todos vocês, estivemos muito bem, a conversa esta dava pano para mangas, para fazer quase uma mesa redonda, e naturalmente vamos voltar. Este programa vai repetir na quarta-feira depois do meio-dia, nós vamos repor e naturalmente também na nossa página vai ao logotipo do ABC da Saúde, clica aí e estarão lá os programas todos em podcast para ouvir quando quiser, quantas vezes quiser ou fazer o download. Obrigado, estamos com 9 minutos depois das 13, ABC da Saúde. Sempre na Boa Nova, aos sábados e às quartas. ABC da Saúde, aos sábados e quartas-feiras, depois do meio-dia na Boa Nova. A nutricionista Rita Moraes, a fisioterapeuta Filipa Campos, a terapeuta da fala Stephanie Azeredo Tomás e a psicóloga Lúcia Prata falam aqui de assuntos da atualidade. Aos sábados e quartas-feiras, depois do meio-dia e meio. ABC da Saúde, porque a saúde está em primeiro lugar.